Olá pessoal, eu sou o professor Renato Veloso e este é mais um PodNest. O tema é Tendências do Trabalho nas Políticas de Assistência Social e Educação no Brasil, com o professor Ney Luiz Almeida. Vamos lá, professor Ney, está contigo a palavra. Então assim, eu organizei essa apresentação em três momentos, né? No primeiro eu vou tratar dos fundamentos dos quais nós estamos partindo para compreender o trabalho do assistente social e o trabalho nas políticas públicas, né? Num segundo momento, uma caracterização breve sobre algumas marcas históricas, né, das políticas sociais no Brasil, né? E aí falar um pouco dos projetos, das tensões e disputas no campo da assistência e da educação. E no terceiro momento, situar, né, também os desafios que se apresentam hoje para essa atuação no interior, né, de equipes multiprofissionais, da forma como estão organizados os serviços no campo da assistência, no campo da educação, e dando aí sim um destaque aos desafios que se apresentam hoje em função, né, do acirramento das condições de trabalho, das condições de precarização do trabalho no âmbito das políticas sociais, das condições de desfinanciamento que tendem a se acentuar nesse momento, para pensarmos, né, como que a pandemia ela acaba, vamos dizer, acentuando traços, características que já vinham se colocando no cenário do Estado brasileiro no contexto de crise do capital. Tá? Então, essas seriam as três momentos da minha apresentação. Bem, nós partimos do reconhecimento de que a nossa atividade profissional, né, o trabalho realizado por assistentes sociais, né, e aqui nós estamos falando, né, dentro de uma perspectiva, né, profissional, né, acentuando, né, no caso, a atuação dos assistentes sociais, embora as questões que eu vá tratar, né, não necessariamente se encerram apenas na compreensão do fazer profissional do assistente social, mas a ênfase aqui vai ser dada ao trabalho do assistente social. Então, nós tomamos esse trabalho como um trabalho que dispõe, né, de uma autonomia técnica e intelectual, né, que exige, né, uma formação de natureza científica, regulamentada, organizada no interior da política de educação superior, né, que traz, né, traços bastante significativos, né, de uma superação histórica, né, de uma herança mais conservadora, né, pouco vinculada, né, à defesa de um determinado projeto de sociedade. Então, nós estamos falando de uma ação profissional que se modifica historicamente pela ação dos seus sujeitos profissionais na relação com os sujeitos políticos, na relação com a dinâmica das classes, com o Estado, com as forças sociais, né? Então, se trata de uma profissão, né, com regulamento próprio, com um projeto profissional definido, com, né, um código de ética, uma deontologia própria, né, e que se modificou, né, de forma significativa, né, a partir da segunda metade do século XX, e vem reafirmando a sua condição de atuação nas instituições sociais vinculadas ao Estado, ao empresariado, às organizações da sociedade civil, das classes trabalhadoras, de forma a sintonizar o seu fazer profissional, né, aos movimentos em curso na sociedade já há tempos, né, que defendem a ponto para a superação da ordem social burguesa. Né? Então, se trata de uma profissão que tem uma direção política bem definida, né, e que, para tanto, fez escolhas, né, do ponto de vista dos referenciais teóricos que permitissem essa sintonia desse projeto profissional ao projeto de classe, sem perder de vista que se trata de uma ação profissional, que se trata de um exercício, né, profissional inscrito na divisão sociotécnica do trabalho. Então, a nossa ação profissional, o nosso trabalho, né, ele precisa ser pensado a partir de uma dupla determinação, né? Uma que diz respeito a esse percurso histórico que eu brevemente aqui apontei, né, que diz respeito à constituição da nossa categoria enquanto um sujeito profissional coletivo, com tensões, com disputas, com diferenças, mas com um projeto em construção, mas, ao mesmo tempo, né, uma atividade assalariada, né, na qual todos nós precisamos vender a nossa força de trabalho e a vendemos majoritariamente na órbita do Estado, para suas instituições, para participarmos da prestação de serviços sociais que materializam, objetivam um conjunto de direitos sociais resultados das lutas das classes trabalhadoras, da reivindicação dos sujeitos políticos em torno de um conjunto de direitos que são ou foram, né, reconhecidos socialmente na dinâmica de uma sociedade assentada, né, numa diferença básica, né, que lhe é estruturante entre aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que são desprovidos dos meios da sua própria sobrevivência. Tá? Então, nós somos profissionais assalariados, inscritos numa divisão sociotécnica do trabalho na sociedade capitalista, numa sociedade cindida em classes, né, contratados majoritariamente pelo Estado, para executarmos serviços ou participarmos das instâncias de planejamento e gestão desses serviços, junto com outros trabalhadores profissionais e não profissionais, quer dizer, trabalhadores, né, com formação técnica, para operarmos um conjunto de direitos sociais que foram, né, em algum momento, reconhecidos, ampliados ou até restringidos, como nós estamos vivendo nesse momento, mas que dizem respeito, né, às formas concretas históricas de satisfação parcial, né, não necessariamente universal, embora no plano legal isso esteja posto, muitas vezes de forma universal, para satisfação de algumas necessidades sociais, né, da própria população. Né? Então, nós participamos de processos de trabalho coletivos, né, que são organizados a partir de um ordenamento técnico, político, ideológico no interior das políticas sociais, né, que são respostas históricas na sociedade capitalista, né, às reivindicações da classe trabalhadora, né, às reivindicações de sujeitos sociais em luta dos seus direitos. Né. Então, as políticas sociais se tornam uma mediação importante para a compreensão desse trabalho, da nossa inserção num processo de trabalho coletivo no interior das diferentes políticas sociais. Né? E são formas históricas, estratégicas, de enfrentamento, né, daquelas condições precárias de vida, de trabalho, decorrentes das formas de exploração do trabalho próprias da sociedade capitalista. Então, nesse sentido, né, nós estamos tratando de espaços socioocupacionais que se constituem historicamente a partir de um campo de intervenção do Estado, estando ele diretamente vinculado ou não, né, essas instituições, né, ao aparato estatal. Muitas vezes, né, são políticas vinculadas também, né, ao setor empresarial, à filantropia, né, aos movimentos, né, sociais, né, mas tem uma interface com esse campo dos direitos reconhecidos pelo Estado, né, e operado a partir das políticas sociais. Bem, essa forma histórica que nós demarcamos, né, como uma mediação importante para pensar nosso trabalho, né, as políticas sociais, elas são resultados, né, de lutas, de reivindicações, protagonizadas, né, por importantes sujeitos políticos, né, sobretudo oriundos da classe trabalhadora, né, organizados na forma do movimento sindical, do movimento sociais, de movimentos populares, né, que conquistam, né, determinados direitos sociais, ainda que não na sua amplitude, né, e para todos e para toda a sociedade, né. Então, ela acaba tendo uma dimensão contraditória, né, na medida que ela se torna, né, historicamente, a forma concreta ou objetiva com que esses sujeitos passam né, a acessar e a usufruir, né, dos seus direitos de cidadania, mas, ao mesmo tempo, elas constituem formas estratégicas de intervenção do Estado, das classes dominantes, no sentido de exercer um controle político, ideológico, econômico sobre os modos de vida, né, da população, segundo, né, as áreas em que o Estado intervém e atua, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, a política de assistência social ou a política de educação, nós estamos falando dos direitos no campo da assistência, dos direitos no campo da educação, como resultado de conquistas históricas, mas, ao mesmo tempo, né, como formas, né, de se operar, de se objetivar os mecanismos de controle social, né, exercidos pelo Estado, né, na sua função de ser um dos esteios de sustentação, né, do modo de produção capitalista, das condições de reprodução do próprio capital, mas que possui essa dimensão contraditória. Então, ao mesmo tempo em que a forma objetiva, concreta, histórica, se assegurar direitos, é também a forma objetiva, histórica, né, das classes dominantes, mediadas pela ação do Estado, exercer práticas de controle que garantam a reprodução das próprias desigualdades sociais. Então, né, essa dimensão contraditória, ela é importante, que nós operamos, nós existimos em função dela, né? Nós, ao mesmo tempo, através das políticas, lutamos por enfrentamento das desigualdades, né, tendo claro, do ponto de vista teórico, ao longo da nossa trajetória, de que esse enfrentamento não consegue superar essas desigualdades, essa superação só com a superação da ordem social burguesa, mas, ao mesmo tempo, né, no enfrentamento dessas desigualdades, nós somos partícipes, né, de atividades laborativas, cotidianas, inscritas em programas, projetos, serviços, né, estratégias governamentais, né, que visam, de alguma forma, assegurar as condições necessárias à reprodução do capital e, desta forma, né, reproduzem as próprias desigualdades que sustentam, né, o capital enquanto um sistema metabólico. Tá? Então, nós pensamos o nosso trabalho nesse contexto, né, histórico, né, e que se movimenta pela dinâmica social das classes, da sua relação com o Estado, né, muitas vezes avançando na conquista dos direitos, em outros momentos, né, expressando a regressão desses mesmos direitos, como na conjuntura que nós vivemos hoje, mas, sobretudo, com a clara compreensão de que a nossa ação profissional tem um sentido, tem um projeto, sintoniza-se com um determinado projeto de luta social, mas não deixa de, por isso, também participar de mecanismos de reprodução dessas desigualdades, né? Então, não se trata, né, de uma compreensão, né, do trabalho profissional como se coubesse ao profissional, né, individual ou coletivamente, fazer essa escolha, né, atuar apenas numa direção e não contribuir para a reprodução dessas desigualdades. Tá? O que nós temos de consciência e de possibilidade de escolha é exatamente afirmar estratégias e possibilidades que fortaleçam as lutas sociais voltadas para a superação dessas desigualdades. Mas, né, não está ao alcance de uma ação profissional específica, nem de uma política setorial específica, as condições objetivas de superação das desigualdades sociais. Muito pelo contrário, essas políticas são formas concretas e objetivas de mantê-las, ainda que mantendo com a garantia, né, dos direitos, das condições de acesso da população a determinados serviços, a determinados direitos sociais de cidadania. Bem, do ponto de vista, entrando na segunda parte da exposição, né, do ponto de vista histórico, né, as políticas sociais no Brasil, né, elas se desenvolvem, né, mediante correlações de forças que são muito distintas, né, nos vários campos em que nós nos inserimos profissionalmente. Né? Se a gente pensar a política de assistência social, a política de educação, de saúde, a previdência, né, a política de habitação e tantas outras, e aquelas mais recentes ligadas ao reconhecimento dos direitos de determinados segmentos sociais, como, né, as crianças, os jovens, negros, mulheres, né, juventude, né, nós temos um processo, né, de consolidação e conformação, né, dessa estrutura do ponto de vista técnico, burocrático, né, do gerenciamento por parte do Estado, muito distinto. Né, como eu falei na introdução, né, dessa apresentação, né, nós temos, de um lado, uma política social, né, que se inaugura, se estrutura em torno até de um ministério, né, nos anos 30 no Brasil, e outra que só consegue alçar ao status de política pública, né, no final do século XX, a partir da Constituição de 1988. Tá? Então, são percursos muito distintos que encerram também características, né, que são próprias, né, da forma de organização, né, social, dos trabalhadores, dos sujeitos políticos na defesa dos seus interesses, assim como também das formas de dar respostas por parte do Estado. Mas nós estamos tomando como um marco importante a Constituição de 1988, né, que passa a definir, né, pela primeira vez, né, na história, né, vamos dizer assim, um padrão, né, mais ou menos comum de organização e estruturação das políticas sociais. Né? Isso se expressa com a tendência à organização dessas políticas na forma de um sistema unificado, né? Muito embora essas duas políticas, eu vou falar disso daqui a pouco, a de assistência social e de educação, né, sejam compreendidas e organizadas a partir de sistemas, são compreensões de sistemas muito distintas, né? Mas a tendência está posta a partir da Constituição de 88. Né? Também a tendência à universalização do acesso, pelo menos do ponto de vista legal, normativo, não do ponto de vista objetivo, prático. Né? A definição de responsabilidades institucionais diferentes dos entes governamentais, né? Cabendo muitas vezes um papel, né, indutor ao governo federal, né, um papel articulador ao ente governamental estadual e um papel executivo mais ao ente, né, governamental municipal. Né? Então, também você tem aí, né, uma mudança de paradigma que aponta, né, uma perspectiva de descentralização dessas políticas, ainda que caiba, né, a esfera governamental central um papel, né, ainda bastante decisivo. Tá? Eu falei da tendência, né, à universalização, né, no trato do reconhecimento do direito, mas que convive, né, do ponto de vista prático, sobretudo com, né, o advento, né, do ideário neoliberal, né, com as teses, né, reorganização, né, das atribuições, funções e alcance da ação estatal, né, e, sobretudo, né, a partir de um processo de enfrentamento, né, das crises do capital de forma, né, a ter uma apropriação privada, né, do fundo público, essa universalização assegurada do ponto de vista legal, ela passa a ser operada na prática por ações, por programas, por atividades mais focalistas. Né? E, por outro lado, também, né, uma tendência, né, à criação de instâncias, né, de controle social mais participativos, mais ampliados, né, ditos mais democráticos, né, que se dão tanto na esfera municipal, estadual, quanto federal. E a criação de planos. Né? Então, tem uma mudança também significativa do ponto de vista do ordenamento, do planejamento dessas políticas. Né? E aí a existência, né, de planos nacionais que se articulam, né, a partir também da integração dos planos estaduais e dos planos municipais no interior dessas políticas. Tá? Bem, tratando aí mais particularmente das políticas de educação e da política de assistência social, né, o que nós temos, né, é que essas duas políticas, né, que surgem historicamente, né, em momentos distintos, têm uma processualidade, né, muito diferenciada do ponto de vista do seu enraizamento, né, na cultura política brasileira, seja do ponto de vista do reconhecimento do direito, seja do ponto de vista do trato da função, da relação entre a função pública e a função privada, né, da relação do Estado com as instituições da sociedade civil, né? Mas o que a gente observa a partir do marco, né, que nós escolhemos para, né, investigarmos aí na nossa pesquisa, né, o que nós temos, né, na verdade, é uma observância, né, de como que a política de educação, né, historicamente muito mais antiga e já consolidada, né, ela serviu de suporte, em alguma medida, para os esforços de alcance e de capilarização de outras políticas setoriais, né, tanto a saúde quanto da própria assistência social, fazendo muitas vezes, né, dessa capilaridade alcançada pela política de educação uma forma estratégica através do qual o Estado, né, conseguiria atingir, né, determinados segmentos da população ainda não alcançados pelos serviços ou pelas ações de outras políticas setoriais, né? Dessa forma, alguns programas governamentais, sobretudo os programas de transferência de renda, expressaram de alguma forma essa tendência, né? Sobretudo articulando essas três políticas às quais eu exemplifiquei, de assistência, de saúde e de educação, né? Mas observamos também que a política de assistência social, sobretudo, né, a partir dos anos 90, né, com a aprovação da Lei Orgânica de Assistência Social, depois, né, já quase uma década depois, com a Política Nacional de Assistência Social, né, ela adota um padrão organizativo mais próximo da saúde, né, a partir do Sistema Único de Saúde, não da forma como se estruturava e se estrutura o sistema de educação, né, que não é um sistema unificado, na verdade, é um sistema constituído por três subsistemas, né, o sistema municipal, estadual e o federal de educação, né, com instituições vinculadas a cada um deles e com, vamos dizer assim, prerrogativas na prestação dos serviços educacionais com distinção entre esses entes, né, o município responsável pela educação infantil e pelo ensino fundamental, né, a instância estadual pelo ensino médio e a instância federal pela educação superior, né? E a educação profissional tecnológica transitando entre a esfera, né, estadual e a esfera federal, né? Enquanto nós temos, né, na política de assistência social, né, um enraizamento, né, da prestação dos serviços organizados por graus de complexidade, diferente da educação, é por níveis e modalidades, né? Organizado por graus de complexidade dentro de equipamentos que são próprios e com enraizamento territorial, né? Embora a política de educação também esteja territorializada, né, ela tem uma lógica territorial distinta, né, do ponto de vista da oferta dos seus serviços, dos seus equipamentos, daquela da política de assistência. Tá? Todos esses elementos, eles são importantes. Aqui a gente não vai esgotar, né, todas as características e particularidades das políticas em questão, mas elas são importantes, decisivas, para compreendermos como que se estruturam os processos de trabalho, né, concretos em cada unidade, né, educacional ou em cada equipamento da política de assistência social, né, como forma de demarcar, né, o acesso aos serviços assistenciais, o acesso ao direito à assistência, ao direito à educação, a partir da combinação, né, da ação profissional de diferentes trabalhadores, que também variam nesses dois campos, né? Enquanto a assistência, seguindo o modelo da saúde, ela se estrutura a partir do reconhecimento de um conjunto de trabalhadores como trabalhadores da política de assistência, né, do qual o assistente social faz parte, junto com, né, vários outros profissionais, entre eles, para destacar, sociólogos, advogados, psicólogos, pedagogos. Na política de educação, não há uma definição legal do que sejam os trabalhadores da política de educação, E os profissionais de educação são aqueles, né, reconhecidamente mais ligados ao processo de ensino-aprendizado, ao processo formativo, propriamente dito. Então, você tem uma política na qual a estrutura do trabalhador coletivo ela é legalmente reconhecida e constituída, e na outra ela se encontra em processo ainda, vamos dizer, de reconhecimento e ampliação em função de pressões e características que dizem respeito mais aos projetos pedagógicos dos municípios ou, né, à realidade específica de cada nível ou modalidade da política de educação, ou seja, a realidade da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, da educação superior. Há um outro elemento que também coloca em diálogo permanente essas duas políticas, sobretudo, né, a partir dos anos 90, né, muito em função da adoção dos programas de transferência de renda, mas não exclusivamente em função deles, mas como duas políticas estratégicas, né, a partir de orientações do Banco Mundial, como parte daquelas políticas, né, que conformam ou ajudam a produzir um determinado consenso e uma intervenção estatal no sentido de produzir o enfrentamento, de atuar no enfrentamento da pobreza, né, seja do ponto de vista, né, da oferta de determinados serviços, da transferência de renda, ou da perspectiva, né, de retardar o ingresso de uma força de trabalho no mercado de trabalho ou prepará-la, né, de forma, né, a adotar diferentes graus de qualificação para esse mundo do trabalho, né, e produzir, né, através das duas, um consenso, né, em torno da necessidade de uma adesão, né, a uma sociabilidade, né, própria dos tempos atuais, né, no qual a conformação, né, a uma preparação para o mundo do trabalho, né, para o acesso ao direito, se dá na medida em que, né, a juventude, na medida em que a população mais empobrecida, aquela que está excluída do mundo do trabalho, incorpore que sua condição de ascensão ou de êxito depende de si mesmo, né? Então, esse é um valor ideológico hoje compartilhado por essas duas políticas, através das demais políticas sociais, mas tem, tanto no campo da assistência social como da educação, um elemento organizativo importante na produção de um determinado consenso social, né? Bem, então, esses elementos, eles precisam, né, ser, vamos dizer assim, resgatados, investigados do ponto de vista da compreensão do conjunto de requisições que vão aparecer lá na ponta, ou no campo da gestão, ou no campo do planejamento para o trabalho dos assistentes sociais, seja na política de educação, seja na política de assistência social. Tá? Entrando um pouco mais, né, na ação prático-profissional, o que nós temos hoje, né, é uma tendência, né, a uma inserção, né, muito mais na esfera municipal, né, do trabalho do assistente social, né. Nós tivemos aprovado, né, no final do ano passado uma legislação que institui, né, a prestação de serviços de psicologia e de serviço social na educação básica, que precisa ser regulamentada ao longo desse ano, né, que é o campo de atuação, vamos dizer assim, que teria maior potencial de absorção de assistentes sociais, mas é aquele que tem menos, né, institucionalidade hoje na política de educação. Nós temos a maior presença e reconhecimento, né, de assistentes sociais, tanto no ensino médio quanto na educação superior, e muito menos na educação básica, né, em particular no ensino fundamental. Tá? Até mais na educação infantil do que no ensino fundamental. Então, essa tendência que se apresenta de inserção, ela se dá mais na esfera municipal. E tem sido na esfera municipal, né, o principal campo de atuação dos assistentes sociais na política de assistência social. Embora não tenha, né, exclusividade, também tem assistentes sociais que atuam na esfera estadual, na esfera federal, a esfera municipal se constituiu como aquela, né, que absorveu e vem absorvendo a maior quantidade possível, né, de assistentes sociais. O que nós temos, né, apontado hoje é uma tendência de que essa inserção dos assistentes sociais na política de assistência e na política de educação, ela se dê da forma mais precarizada possível. né? Não temos no nosso horizonte hoje, né, em função, né, da forma como tem sido gestada, né, a crise, né, que o capital se encontra já há algum tempo, né, e que rebate, né, sobre um aprofundamento da forma de captura do fundo público para os investimentos privados, né? E nós observamos isso no conjunto de contrarreformas que vem sendo aprovadas, né? Previdência, trabalhista, a emenda constitucional 95, né? E mais recentemente, né, ajuda, né, entre 300 aspas do governo federal aos estados e municípios no contexto da pandemia, né, que libera recursos para enfrentamento, né, por parte da área da saúde, né, e de outras áreas, né, na esfera municipal e estatal, mas, em contrapartida, né, exige o congelamento de salários de servidores, a não realização de concursos, né, a não progressão de carreiras. Né. Então, tudo isso, né, ilustra um contexto que já se apresentava, né, desde o golpe de 2016, né, numa tendência de não ampliação, né, das formas de contratação, né, via concurso público na esfera municipal por parte do Estado, né, e, ao mesmo tempo, né, no contexto de acirramento das desigualdades sociais, né, no contexto, né, de aumento da pobreza, de aumento do desemprego, né, essa tendência coloca, para a esfera municipal, né, uma condição muito difícil de gerenciar, né, os parcos de recursos disponíveis nessas esferas para enfrentamento, né, das dificuldades que vão surgir em decorrência da pandemia, agravadas por elas, mas não exclusivamente dela, mas nesse quadro anterior ao qual eu me referi, né, e que exigiria por parte do Estado uma ação mais incisiva e com a presença mais significativa e ativa de profissionais que operem com essas políticas sociais, né? Até por conta do que eu falei, que são políticas estratégicas, né, dentro de um desenho, de um ordenamento internacional, né, de enfrentamento à pobreza, não de superação, mas de enfrentamento dentro da ordem. Né? Então, nós temos, né, desafios colocados na medida que, do ponto de vista do orçamento, do ponto de vista do investimento público, né, há uma tendência muito clara de redução, né, desses investimentos, né, de não realização de concursos, né, e de contratação ou de ampliação das formas de contratação com vínculos extremamente precários. Né? Então, a precarização do trabalho, os processos de terceirização, né, de contratação e gerenciamento da força de trabalho, tendem a se tornar, né, o modus operandi do Estado na forma de, né, contratação dos seus profissionais. E isso impacta, né, no arcabouço de constituição dos programas, dos projetos, das políticas, porque cria uma massa de trabalhadores extremamente volátil, né, flutuante, que não constitui uma massa crítica, que não possui condições de construir uma cultura institucional necessária ao enfrentamento das situações no campo da educação, no campo da assistência, tomando essas duas políticas, né, que nós estamos aqui considerando. Tá? Por outro lado, né, tanto uma política como a outra vem sofrendo também com tendências que estão sendo afirmadas nesse contexto de pandemia, mas são anteriores a eles, né, que é de substituição, né, ou de redução, melhor dizendo, de um trabalho complexo a um trabalho simples, né? Eu falei no início que nós somos uma profissão que, para o exercício da atividade, precisa, né, de uma formação de nível superior, né? E nós temos tendências, tanto na política de educação, né, de flexibilização desse processo formativo, de aligeiramento, né, de rebaixamento da qualidade dessa formação, e temos, por um outro lado, o mercado de trabalho, que é extremamente atrativo, né, que vai requisitar cada vez mais profissionais menos qualificados para operar, do ponto de vista técnico, com atividades bastante simplificadas e que, no contexto atual, podem até serem substituídas, né, por determinadas tecnologias informacionais ou até mesmo pelo trabalho remoto. Né? Então, nesse contexto de pandemia, né, eu acho que também se cria, né, uma ode, uma valorização, né, à questão tecnológica, que pode trazer impactos extremamente nefastos, né, para a condução do trabalho profissional. Tá? Não se trata aqui de negar o papel e a importância da tecnologia, mas entender a tecnologia aqui como um fator importante no processo de, né, rebaixamento da qualidade do trabalho, de substituição do trabalho vivo por trabalho morto, né, como um componente importante no rebaixamento do valor da força de trabalho daqueles trabalhadores que operam no campo das políticas sociais. E tudo isso, né, e finalizando, né, essa exposição, né, se dá numa conjuntura, né, em que nós temos uma enorme dificuldade, né, de nos colocarmos, né, das formas mais tradicionais de organização, de reivindicação, de militância, por conta das condições de isolamento social, né, nós vamos ter, né, uma demanda, né, vamos dizer assim, mais exacerbada, né, de requisições para o nosso trabalho, seja do ponto de vista da população, né, que sofre, né, vamos dizer assim, de forma mais evidente, mais clara, as consequências, né, da pandemia, né, que acirra um contexto de desigualdades sociais já em alto grau de desemprego, né, mais de 12 milhões de trabalhadores empregados, metade da força de trabalho, né, empregada de forma precária, sem qualquer direito social, né? Nós tivemos aí, né, um contingente na casa de mais de 30 milhões, né, de brasileiros, né, solicitando auxílio emergencial, que tiveram sua renda reduzida, porque dependiam de si mesmo para produzir, né, o seu sustento, a sua renda. Temos uma perspectiva de aumento de desemprego, porque os pequenos negócios e as grandes empresas vão atuar com aquilo que é clássico nas condições de enfrentamento da crise do capital, né? Que é, né, por um lado, a demissão e, por outro, a intensificação da exploração do trabalho. Então, vamos ter um acerramento daquilo que constitui, né, os elementos, né, que se apresentam na ponta das políticas, né, na requisição, né, por uma proteção social, né, por um grau de acesso, né, à educação cada vez mais dificultado, né, uma previsão, né, de aumento das taxas de evasão, né, uma dificuldade maior no processo de aprendizado, né, daqueles segmentos vinculados à classe trabalhadora, que não conseguem acompanhar, né, atividades remotas, que estão sem aula, né, já há 3 meses, embora já estivessem sem aula há mais tempo, porque falta professor na rede pública de ensino. Então, o acerramento dessa desigualdade é colocar uma pressão muito grande, né, naquilo que se constitui a base do nosso trabalho, né, do ponto de vista das reivindicações da população que nós atendemos. E, por outro lado, uma pressão, né, muito grande daqueles que nos contratam, né, em função da necessidade, às vezes, de um aumento de produtividade, né, de atuação sob condições que não asseguram as nossas condições sanitárias, de saúde, né? Imagina o que é retornar às aulas, né, em escola pública no Brasil, quando boa parte delas sequer tem banheiro, né? Não tem uma ambiência, né, vamos dizer, saudável para o exercício da atividade docente, né? Dificuldade de transporte, expor, né, pessoas ao deslocamento, numa condição que você não tem ainda, né, uma vacina, um remédio, uma medicação para lidar, né, com a COVID, né? Então, nós temos, né, assim, uma perspectiva de acirramento também dessa pressão sobre o nosso trabalho, né, condições de exercício desse trabalho muito mais precárias do que existiam, e uma pressão também sobre o valor da nossa força de trabalho, sobre a nossa própria capacidade de reprodução, tá? E isso num contexto mediado aí, né, pelo fetiche da tecnologia, né, pela capacidade de alcance, né, que as tecnologias virtuais, remotas, podem alcançar em relação, né, ao que vem sendo experimentado por um segmento muito restrito, né, de trabalhadores e trabalhadores geralmente, né, dentro dessa categoria de trabalhadores complexos, né? Então, esses são elementos, né, que acho que a compreensão, por um lado, né, das tendências históricas de organização do trabalho, de como é que elas passam, né, a se recompor, se reconfigurar num contexto de crise de capital, né, acirrado, acentuado, né, pela pandemia, e, por outro, né, aquilo que diz respeito às bases de formação para o exercício dessa atividade num contexto de pressão, né, que aponta para uma superexploração desse trabalho, para o aviltamento das suas condições de realização, né, e de precarização dessas ações, tá? E para encerrar aqui, né, essa exposição e a gente abrir para a nossa conversa, para o diálogo, é importante destacar, né, que nesse contexto, né, nós temos, assim, além de todas as disputas que atravessam a política de assistência entre o seu reconhecimento como direito, né, o seu tratamento através de tendências de refilantropização, né, a tendência ao assistencialismo, ao deslocamento, né, das ações da esfera governamental para a esfera da sociedade civil, ou, no caso da educação, uma educação despolitizada, né, a partir, né, dos avanços que se tenta ter, né, do ideário aí da escola sem partido, a tendência à militarização da gestão das escolas públicas, né? Então, em que pese todos os processos e projetos em disputas, tanto na área da assistência quanto na área da educação, né, nós temos hoje uma outra disputa, né, que é, né, o reconhecimento do valor da vida, né, e da negação da vida, né? Então, quando você convoca trabalhadores ou não oferece as condições adequadas para que a maior parte da população sobreviva, você a empurra, né, para a rua, para o trabalho precário, né, para constituir qualquer estratégia de sobrevivência, né, que é fundamental para poder viver, né, ainda que colocando a sua própria vida em risco. E, por outro lado, a defesa que nós fazemos da vida, né? Acontece que essa disputa, né, pela vida, né, e pela morte, né, que nós temos, ela é acentuada no contexto de pandemia, né, mas ela é uma disputa, né, no interior de uma sociedade tão desigual como a sociedade capitalista, né? As dificuldades que nós encontramos, que nós identificamos, né, de criar condições de isolamento social, de criarmos, né, o retardamento, né, da curva ascendente de contaminação, né? A necessidade de dar suporte material aos trabalhadores da saúde, da assistência, das políticas públicas e dos serviços essenciais, se dá numa sociedade que não preza pela vida, né? É uma coisa a gente criar as condições necessárias até para ficarmos dentro de casa durante um ano, para todo e qualquer cidadão, né? Lógico que a gente vai se privar do cinema, vai se privar do futebol, vai se privar da cerveja, vai se privar de uma série de coisas, mas vamos preservar a vida, né? Todos nós seríamos capazes, estamos sendo capazes, né, de fazer essa escolha em benefício da própria vida. Mas essa escolha é dada para uns e não para outros a oportunidade, né, de ficar em casa não existe, né? E não existe porque para o capital não existe a possibilidade de ficar sem extrair a mais-valia, sem realizar a mais-valia, sem ter o seu lucro, né? Então, esse é um aspecto que, né, ele não é exclusivo desse contexto de pandemia, mas se acirra, né, nesse contexto.